Rango legal é o que procuramos. Três vezes ao dia é o que precisamos. Carne de mamute é meu lanche ideal. Eu tô fenomenal, sensacional, tão legal. O rango legal é gambá assado. Saba de tatu. Ah, divino ao passado. Só podemos acalmar a fome brutal, tonta, fenomenal, essencial, mambo legal. Mambo bem legal, cabeça com osso. Se alguém vacilar, vai ser nosso almoço. Carcaça que cheira mal, é dieta oficial.